noite quero te adorar. Jesus, eis-me aqui, Senhor, receba o meu louvor, somente quero te adorar. Quando eu sinto a tua presença, lembro do seu grande amor. Seu sangue lá na cruz por mim foi derramado, e hoje aqui liberto estou. Quero te adorar, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Receba o meu louvor. Somente quero te adorar. Eu quero louvar ao meu Senhor. Morreu na cruz, foi pra me salvar. Eu sou um vencedor, Ele é meu refúgio e também o meu protetor. Ó Senhor, eis-me aqui. Eu fui chamado para servir. Um dia eu sei que eu vou te encontrar. Somente em ti eu vou confiar, Senhor. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Receba o meu louvor, somente quero te adorar. Jesus, eis-me aqui, Senhor. Receba o meu louvor, somente quero te adorar. Quero te adorar, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Receba o meu louvor. Somente quero te adorar, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Receba o meu louvor. Somente quero te adorar. Receba o meu louvor, somente quero te adorar.